gigantes chegará em King Domino. O DoFi vai trazer Scythe com as expansões e mais de uma porrada de jogos em 2018. Fantasy Flight lança aplicativo Companion para Imperial Assault. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Jogatina BG, podcast de notícias do Jogatina BG, claro. Mas, enfim, eu sou o Zabuzeta, começando aqui mais uma edição desse podcast, que é um complemento do nosso canal de notícias no Telegram. Recomendo fortemente seguir lá para ficar atualizado nas notícias, financiamentos e muito mais que rola ao longo do nosso universo de board games mundial e brasileiro e cenário, um monte de coisa. Temos nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, a gente tá voltando lá com videozinhos. Temos também nossos grupos no Telegram. Todos esses links dessas redes sociais e grupos vai estar linkado aqui na postagem, assim como vai estar linkado o novo vídeo da Week, né, quando for lançado amanhã, vai estar linkado aqui, eu vou colocar, atualizar o post com o vídeo da Week sobre jogos 4X, ó, spoiler. Também, se você tem aí no feed o Jogatina BG News, você deve perceber que essa semana saiu o podcast do Blood Rage, o podcast lá a gente falou sobre o jogo, nossas opiniões sobre o jogo em si, né, do Eric Lang, sobre a nossa gafe também. A gente falou que o artista era o guitarrista do Iron Maiden, escutem lá pra vocês entenderem, né? E também a gente vai ter, ainda esse ano, mais um podcast dessa... Assim, dos nossos podcasts que a gente tem aqui no canal, né? No feed, temos 4, né? E temos o principal, que a gente chama aqui o pai de todos, que é o Jogatina BG mesmo, podcast, que ele é quinzenal. Esse que saiu a versão do Blood Rage no 48. E na edição que vem, não vai ser 49, vai ser uma edição especial. Ele vai ser um podcast especial de fim de ano ali, pra comemorar todo esse ano maravilhoso que foi o 2017. Pra gente aqui no Jogatina BG, falando a respeito dos nossos jogos mais legais que a gente jogou esse ano, como foi o mercado e essas coisas. E você que tá ouvindo aí, você pode participar, e é bem simples, você vai lá, grava um áudio ali de 1 a 2 minutos falando qual foi a sua melhor experiência em board games desse ano, pode ser lançamento, pode ser um jogo que você queria muito tempo, você comprou agora e você curtiu jogar, e aproveita nesse final ali, né, de áudio ali, manda assim, cara, um jogo que você queria ganhar no Papai Noel, né? O exemplo do áudio seria assim: oi, eu sou André, sou de Curitiba, eu joguei Twilight Imperium, jogo do ano, eu gostei de Twilight Imperium 4ª edição. Seria algo nesse sentido, entendeu? Nada especial. É só falar, se apresentar, se você quiser falar, dar um floreio ali, ah, eu gosto de Jogatina, tá, um beijo pra vocês, fica à vontade, né? Faz ali rapidinho ali de 1-2 minutos, porque senão fica gigante demais. Manda lá no jogatinabg@gmail.com, que a gente vai editar aqui. O prazo pra você mandar esse áudio é até o dia 16 de dezembro, às 23h59. Eu vou repetir isso provavelmente na semana que vem pra você mandar, tá ali, o prazo tá curto. Não deixe de participar, porque é muito legal a participação de vocês. O podcast é feito pra vocês e vocês também podem participar, certo? Bom, vamos aqui para as notícias, destaques referente ao período de 1º a 7 de dezembro. E no Brasil tá rolando as campanhas de 3 jogos ainda, tá rolando lá a campanha do Overdrive, que tá 71%, falta 10 dias, então ainda tá para financiar, a galera pode correr para ajudar o pessoal lá da Mob e Sherlock. Temos os Incríveis Parques de Miss Liz, com 14 dias restantes, tá com 203%, aonde eu ouvi antes de fazer a pauta ali, pode ter aumentado. O Tsukiji também da Redbox tá com 177%, com 12 dias restantes. Também, como a gente falou na última edição, a gente vai fazer também uma lista ali dos jogos, apanhados jogos lançados essa semana. A Mandala mesmo teve 2 jogos anunciados e lançados na real, né, que foi o Albergue Sangrento e Maldito Sejas Robin Hood, né, os 2 jogos ali da Mandala. A Devir, ela anunciou faz tempo que ia trazer as expansões do Pathfinder e trouxe mais 4 para completar a coleção dela ali, que é Picos de Shin Shalast, Pecado dos Salvadores, Fortaleza dos Gigantes de Pedra e Massacre da Montanha Gancho, né, de Mountain Hook, eles traduziram literalmente. Mas enfim, certo? Então, se você tá afim dos jogos aí, saiba que eles foram lançados essa semana. E pra janeiro, a Meeple.br já começou já a pré-venda de 2 jogos dela, né? Que ela já tinha anunciado, 2 jogos ali que fez um certo barulho. Um deles é o Lorenzo e o Magnífico, que vai sair pelo preço promocional de pré-venda de R$270, eu vou arredondar mesmo aqui. E o Invasores do Mar do Norte por R$250. Eles são previstos ali pra meados de janeiro. Se você quiser saber mais, vai estar linkado aqui na postagem. Pra quem não viu, eu fiz também um vídeo ontem sobre os destaques daquela live que eu comentei na última edição da Ludofy, e ela anunciou várias coisas muito maneiras, né? Primeiro que ela deu o prazo ali, a previsão dos lançamentos dos jogos que ela já havia anunciado. O Charterstone, aquele Legacy lá do James Stegmaier, vai vir até o final do ano, pela previsão deles. Indian Summer, do Uwe Rosenberg, vai vir entre janeiro e fevereiro do ano que vem. O Arena for the Gods, fevereiro. Innovation e o Peloponnese Card Game vai vir entre fevereiro e março. O Discovery, né? Aquele jogo sobre Lewis Lewis e Clark, tá pra vir no primeiro trimestre do ano que vem. Aí o que foi anunciado também pela Ludofy foi que Scythe, o jogo que já tinha aqui lançado no Brasil pela Fire Emblem, vai vir agora com todas as expansões lançadas pela Ludofy, e a previsão de chegar do jogo aqui, né, é junho e julho de 2018, então se você queria a expansão lá dos novos, das novas, digamos assim, civilizações, e a expansão lá dos navios voadores, também agora vai vir pela Ludofy. Parabéns aí pela decisão, é uma boa notícia pra quem que tava querendo Scythe. Também vai ter Noria, né, aquele jogo steampunk, pra maio desse ano. Esse jogo foi bastante destaque ali, foi um buzz ali durante a Essen. Tem dois outros jogos que também foram buzz ali durante a Essen, que vai vir no primeiro semestre do ano que vem, que é o Nusfjord do Uwe Rosenberg e o Riverboat do Michael Kisling, que tá na boca de todo mundo aí por conta do jogo azul. Show de bola aí pra Ludofy, pelos anúncios que eles fizeram aí, e espero que seja sucesso, ou showcesso. Ainda no Brasil, a gente tem o começo do Censo Ludopedia 2017. É um formulário lá pra você dizer quem você é, qual que é a sua... Cara, várias informações você pode coletar lá pra eles fazer aquele censo básico ali, mostrar depois o resultado pra gente, como que o mercado tá funcionando, quem são os jogadores que estão atuando no Brasil, né? E você preenchendo esse formulário, você vai concorrer a jogos. São 3 packs que vai ser sorteados ali, né? O primeiro lugar vai escolher um deles, depois vai sobrar 2, vai sobrar 1. Mas enfim, ó, o primeiro pack é da Game Maker, com o Bushido, era dos Piratas, Enchanted Cubes, Footcard, Hasher e Unfairy. A Conclave também tá com o pack dela ali com Yorvik, Four Gods, Lords of Scotland, Dungeon Twist The Card Game. E a Cronos tá com um packzão ali de Spartacus, com várias expansões e promos, né? Participe lá do Censo Ludopedia e o link vai estar na postagem. Vamos aqui pra Fantasy Flight, né, começando o cenário internacional. É aquele sistema de RPG deles, Genesis, que tem uns dados próprios, já foi lançado já. Muita gente tá avaliando lá no Reddit, tá falando bem do sistema, pra quem gosta de uma coisa mais prática, já cria ali, já rola dado que vai dizer tudo, então achei bem interessante. É, no universo de Star... No universo, errei tudo. No universo de Star Wars, né, temos Star Wars Legion com uma nova publicação lá sobre as opções de comandos e demais estratégicas relacionadas ao jogo de miniatura lá do cenário de Star Wars, e também o lançamento, né, do aplicativo grátis Companion lá do Star Wars Imperial Assault. O aplicativo é o Legends of the Alliance. Esse aplicativo já está disponível para iOS, tá no Steam, tá no Android, então show de bola. A Fantasy Flight também anunciou mais uma expansão para Mansion of Madness. Ela vai se chamar Sanctum of Twilight. Ela vai adicionar mais informações, mais quests, mais cartas e 2 novos personagens. São personagens que eu já vi no Eldritch Horror. Uma delas é uma garota chinesa e um deles é um político, né? Então, pra quem gosta aí do universo de Lovecraft e gosta dos jogos da Fantasy Flight sobre, tá aí uma nova expansão anunciada para Mansions of Madness. E pra acabar com a Fantasy Flight, né, os lançamentos aqui, e é lançamento de fato, porque lançou aquele jogo de controle de área, aquela pegada, que uma releitura, digamos assim, de Game of Thrones para o universo de Legends of Five Rings, que é o Battle for Hokugan, que foi lançado lá fora. Finalmente, a gente fez um anúncio aqui, né, um jogo que tá com uma arte bem maneira, né, as artes dos jogos aí que tá vindo pela Fantasy Flight com Legends of Five Rings. Uma coisa que a gente não pode reclamar é a questão de arte, tá muito bonito, né, saiu pelo valor de 40 doletas. Saindo da Fantasy Flight, vamos para um anúncio da Blue Orange Games, que foi uma primeira expansão anunciada aí para Kingdomino. Ela vai se chamar o Age of Giants, e realmente vai ser uma expansão, não é que o pessoal chamava ali do Kingdomino, né? Kingdomino é um standalone, pode jogar como expansão, você pode juntar os dois ali, mas esse de fato vai ser uma nova expansão que vai precisar do Kingdomino. Além disso, ele vai adicionar algumas coisas bem interessantes ali de você acabar com as peças e outras coisas que o seu adversário coloca, e vai vir também com um conjunto de componentes ali para jogar com um quinto jogador. Show, né? O jogo Oliver Twist, que foi lançado durante a Essen em francês, o jogo do Bruno Catalá e do Sebastian Pauchon, né? Talvez seja esse nome. Será distribuído em inglês em meados do ano que vem, lá no mercado norte-americano, né? Se você quiser saber um pouco mais, vai estar linkado abaixo aqui. A IDW vai lançar mais um jogo baseado em videogame aí, em parceria que ela tá fazendo ali com o Atari. Esse jogo vai ser o Missile Commandos. E no caso é mais um daqueles jogos dos 3 que eles iam lançar, né? Que é do Centipede, Asteroids e Missile Commando, com Atari, os jogos ali do John Gilmore. A Lauta Pelit, aquela editora finlandesa, anunciou para 2018 o jogo Invasion, de 2 a 4 jogadores. Esse jogo aí, ele se trata de um jogo no cenário com a pegada XCOM da vida. Vai ser bem interessante pelo que eu tô observando aqui, então vai vir para ano que vem. A WizKids, ela anunciou e lançou algumas coisas aí. Ela lançou principalmente, né, o Yumi World, aquele jogo party game de piquenique, por $15. E anunciou dois novos jogos. Um deles é o Spy Trick, do designer Susumu Kawasaki, do jogo que ele já fez também, o jogo lá, o Traders of Osaka. Esse jogo vai vir no, até o final ali de março. Outro jogo vai vir até o final de março é o jogo Let Her Go, né? É um party game ali bem interessante também da WizKids, de 2 a 6 jogadores. E quem tá com planejamento ali, ó a piadinha, é a Plan B Games, que ela anunciou o segundo jogo da trilogia de Sentry, né? Tem o Golem alguma coisa, e agora é o Eastern Wonders. Mais um jogo ali que já foi lançado, pelo menos o Spice, é o Roads of Spice, é uma coisa, a Rota das Especiarias, já foi lançado aqui no Brasil pela Devir, né? E vamos ver como vai ser aí o jogo sequente. A UpDeck anunciou Marvel Contest of Champions Battle Realms. Ele é um jogo com os heróis e personagens das franquias da Marvel, que vai estar um jogo ali de combate, que vai ter uma pegada meio Dice Masters ou Star Wars Destiny, né? E eu achei interessante que tá vindo aí jogos com dados, com combate, então quiser saber um pouco mais, vai estar abaixo. A Ape Games, ela anunciou para janeiro de 2018, ano que vem já tá chegando ali, o jogo Pretty Core, que já tava durante a Essen, dos designers Devik Shirkop, olha só, travei, e David Turkzy. A Calliope Games anunciou Demon's Sky Caper. Ele é um jogo de roubos e furtos, com muitas tramóias, previsto para meados de 2018. A Eagle Glyphon Games anunciou para final de 2018 o jogo Infamous. Esse jogo é um jogo sobre ser o vilão mais, entre aspas, famoso, né? Quanto mais coisa ruim você fizer, melhor pra você. Então você tem que ser o mais odiado possível. Falando sobre o homem do ano, digamos assim, podemos dizer, né, que ganhou o Spiel aí com o Kingdomino. Bruno Catala, ele vai trazer mais um jogo ali em parceria com a editora Oz Edition. Um jogo chamado Kiwara. Esse jogo vai ser lançado durante o Festival de Cannes em fevereiro do ano que vem. E pra encerrar o cenário internacional, a Soda Pop Production, ela lançou um jogo de cartas pra quem gosta aí do anime Tokigu, né? Tá custando lá o valor de mercado, assim, de 35 doletas. Ele tem ali uma questão de cenários que você vai participando, tem deck building e muito mais. Então, linkados abaixo. No cenário digital, Asmodee, ela voltou ao Android, né? Ela relançou no Android, iOS, Steam, o jogo Abalone, com nova arte. Esse jogo ali é um jogo mais abstrato, então, quiser conferir, vai estar linkado aqui abaixo. E a versão digital de Tokaido chegou ao Steam, e aqui no Brasil tá custando R$20,69, né? Lá no Steam. No Kickstarter, eu separei dois destaques aqui, um pros meus amigos Wargamers de plantão. O jogo se chama The Battle of Kursk. Ele é um jogo que pediu $18 mil, atualmente tá com quase $30 mil ali, falta 14 dias, e ele pega uma proposta bem rápida pra quem gosta de Wargame aí, pra jogar no cenário de Segunda Guerra Mundial, bem show. E o segundo destaque aqui é não é necessariamente um jogo, mas sim um sistema que tem vários designers participando lá, tem Martin Wallace, tem o Mike Fitzgerald, Robert Burke, né? Vários destaques lá de designers participando do Book of Dragons. Esse jogo, na verdade, é um conjunto de sistema de jogos vindo dessa galera aí de designer que eu citei anteriormente. Ele pediu $18 mil também. Tá quase chegando lá, falta $65. E falta 13 dias aí pra acabar a campanha. Vamos pros cantinhos dos eventos. Cara, se você gosta de jogar, esse é o momento de 16 de dezembro, vai ter evento em vários locais. Vai ter em Jundiaí, São Paulo, vai ter mais um Além do Muro, a edição 42. Vai ter o Castelo das Peças lá, com participação da galera do Se Joga, no Rio de Janeiro. Em Niterói vai ter o The Meeple de Natal, no mesmo dia, né, dia 16 de dezembro. Ainda em 16 de dezembro vai ter o 31º Encontro Board Game São Paulo. E em São Paulo também vai ter o 32º Lab de Jogos, que ocorre lá no McDonald's, bem interessante, né? E ainda em São Paulo, mas no dia 17 de dezembro vai correr o Mesadaria, né? Um evento que ocorre em São Paulo e já tem bastante edições aí. Todos esses eventos vai estar linkados abaixo. Chegamos ao fim de mais uma edição aqui do nosso podcast Notícias. Esse aqui é o penúltimo podcast Notícias do ano, no formato regular. Né, vou explicar por quê. Na edição da semana que vem, no dia 14, vai ter mais uma edição regular, assim, com as notícias e financiamento coletivo e ver como que foi ali o, por exemplo, financiamento do Overdrive, né, pro final do ano. E por que dessa notícia? Porque no dia 21 ou dia 22, talvez atrás de um dia, vai sair um Jogatina BG News especial sobre a retrospectiva do ano de 2017 pros board games aqui no Brasil, no cenário internacional. A gente vai comentar bastante coisa lá. Espero que eu traga aqui um participante comigo. Vamos ver como vai ser pra gente comentar as notícias aqui ao longo de 2017. Lembre, participe do nosso podcast especial de fim de ano, que vai sair no dia 19. Mande seus áudios até o final do dia ali, do dia 16. Gente, muito obrigado. Até a próxima semana. Eu fico por aqui e até o próximo turno.